você se foi e nem sequer se despediu de mim. Olhou pra trás, sinalizou, a vida é assim. E vi a porta bater, o coração apertar. Olhei pra foto do hack, escutei seu carro ligar. E as lembranças foram mais que inevitáveis. Cinema, pipoca, praias, praças, parques. Seu sorriso enfeitiçando minha retina. Seu andar, sua pele que ainda me alucina. Como fascina seu eterno jeito meigo de ser. Sinto uma brisa com meu ego ferido e ter apenas dúvidas, apenas lágrimas. Ver rompida a nossa história aqui era mais que mágica. E quantas vezes ouvimos, vocês são casal perfeito. Quantas vezes jurou amor com o lado esquerdo do peito. A recíproca verdadeira, lembro nós a sós, fazendo amor a noite inteira. Ditado é claro, ninguém chuta cachorro morto. Nessa história o errado hoje sofre em dobro. Senti que não valeu a pena nada disso. Meu desrespeito, minha falta de compromisso. Minha mãe sempre dizia: não faça a ninguém o que você não quer pra sua vida. A vida é um carrossel, ficou claro. E muitas vezes o gosto do mel é amargo. Olha o olhar desse pobre aqui no espelho. Sinceramente não acredito no que vejo. Bateu a dor e a saudade é inevitável. Ainda escuto a partida do seu carro. Deixa pra dizer que me ama depois que eu for embora. Vou sofrer demais. Deixa pra dizer que me ama depois que eu for embora. Pode ser tarde demais. Deixa pra dizer que me ama depois que eu for embora. Cobrava de mim, enfim, querendo saber aonde eu fui, com quem eu tava e qual era o rolê. E que amiga não tinha, que era tudo interesse. Por causa das joias dos carros nos bolsos às vezes. E várias vezes falava quando eu saía pra rua: não troca fiel de casa pelas falsas e vagabundas. E eu nas madrugadas em boate gastando nas farras de perfume importado nas mesas, garrafas de uísque, vodka, energéticos. Como era da hora, um malandro predileto que os polícia volta e meia extorquia. Quem diria que os vermes entravam em choque todo dia, tremia, queria oportunidade, paz nós não dava. Era o certo pelo certo, como o corte da navalha clara. As ideias, né, como a cor da nuvem. Um mano que um dia encostou um pagano de rude, que era do corre, que era de mil grau, que fechava na baixada, também na capital, senhor. Por tão pouco caguetou. Quando fui pra tranca, só você que se importou. De volta no raio, com radinho no esquema e suas cartas desenhadas com flores, poemas, meu bem. E a notícia que fez estremecer: você será papai e seu filho vai amar você. Deixa pra dizer que me ama depois que eu for embora. Vou sofrer demais. Deixa pra dizer que me ama depois que eu for embora. Pode ser tarde demais. Pra dizer que me ama depois que eu for embora. Vou sofrer demais. Deixa pra dizer que me ama depois que eu for embora. Pode ser tarde demais. E a porta bateu, a batida foi forte, tão forte que vi as luzes se apagando do poste. Meia barulhos de carros e vidros quebrados. Lembrei do meu filho, me fez lembrar o dia do parto. Você ali, o seu olhar que brilhava no banco de trás e a cadeirinha toda revirada, calada, e o caminhão com as rodas pra cima. A vizinhança assustada aos poucos se aproxima. Não vejo o bebê, só suas lágrimas que escorrem. Aos poucos fico louco ali, pressentindo algo mais forte, e grito alto, mas mas você nem sequer responde. Cadê o choro do meu filho chamando à noite, clamando assim: pai, pai, vem deitar comigo, tá tudo estranho, meu Deus, eu não acredito, socorro vem, e logo começa o resgate. Não acredito no que vejo em meias ferragens, aquela que sempre amava, que era sempre minha vida, nem sequer ao menos se mexe, ao menos respira. Olha os seus olhos abertos, meio me encarando, sinto uma angústia, um remorso, um sentimento estranho. Os paramédicos perguntam se eu sou o pai, respondo que sim, calado, um de perto sai. O outro vira e me fala de forma cautelosa que a vida é mais que misteriosa, e que nem sempre todas as rosas são rosas, entende? Porque Deus é quem sabe de tudo, e às vezes os anjos vêm, os anjos vão, e pra quem fica resta apenas dor e solidão. Eu gaguejo e já chorando fico só olhar nele, por favor, não acredito que vejo, minha mente entra em pane, o raciocínio fica ledo. O que ontem pra mim era o céu, hoje aqui vira inferno. Incrédulo, eu jamais apenas queria ouvir o choro do meu filho e minha mulher sorrir. Qualquer reação, sei lá, um suspiro, essa dor que tem gosto de infinito, parece que é um pesadelo e eu já vou acordar. Por favor, para tudo, tá faltando ar. Caiu a ficha quando alguém vem e diz: meu Deus, seu filho não resistiu, morreu. Deixa pra dizer que me ama.